Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no Canal 1 da Antena Web. Edição para quinta-feira, dia 25 de julho de 2013. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes nem mais nem menos do que a continuação da análise à música portuguesa. E hoje vamos centrar-nos na década de 1980. Uma década que ficou marcada por grandes mudanças no panorama musical português. Desde logo, por exemplo, o facto de se ter introduzido o pop rock, ou rock, em alguns casos, se preferirem. Ele ganhou bastante popularidade. É certo que já na altura tinham havido bandas como os Shakes, por exemplo, os míticos Shakes, não é? Que fizeram de facto muito sucesso. Enfim. Muitas bandas, por exemplo, a Filarmónica Fraude, por exemplo, surgiu em 1969 e acabou no mesmo ano também, mas ainda assim foi no tempo de gravar alguns trabalhos, alguns temas, e a verdade é esta, havia alguns registros, mas popularidade mesmo só a partir dos anos 80. Foi também já no pós-ditadura, portanto, um momento de maior liberdade, maior euforia, em que surgiram nomes como Rui Veloso, GNR, PSP também surgiu naquela altura, os CTT também surgiram, estou a falar atenção de bandas, não é? GNR, PSP, CTT são tudo bandas, os Mão Morta, os Chutes e Pontapés que surgiram antes mas tiveram o seu princípio de sucesso naquela altura, década de 80, surgiram os Delfins, os Resistência na década de 90, mas daí também havia alguns membros dos Delfins, né, e de Chutes e Pontapés, e portanto tivemos aqui os Heróis do Mar também, o Sétima Legião, muitos nomes que surgiram naquela década e que ficaram para a história da nossa música, não só porque é um passado mais recente, mas sobretudo porque é, sem dúvida, foram projetos que tiveram apanharam uma conjuntura musical muito favorável, não é? Os Band, por exemplo, se surgissem hoje, talvez não tivessem com aquele estilo tanto sucesso como tiveram. Mesmo até os próprios Rádio Macau, aliás, um exemplo muito vivo, os Rádio Macau continuaram a existir, mesmo até por volta de 2003, 2004 lançaram um álbum, mas a verdade é que nunca mais tiveram o mesmo sucesso que tiveram naquelas décadas de 80 e 90, não é? Eles surgiram precisamente na década de 80. Os Rádio Macau que tiveram então esse auge, não é? E naquela altura dava o caso de tudo, por exemplo, os Afonsinhos do Condado surgiram em 84, não é? E também tiveram sucesso. Aliás, naquela altura valorizava-se de que maneira a música portuguesa. Nestas vertentes, pop rock, não tanto na música ligeira, mas valorizava-se, não é? Como já aqui falei na edição Transata, havia nomes como Nel Monteiro, como Nel Silva, não é? Que estavam como José Malhoa, que estavam a surgir, mas numa vertente diferente. E essa ainda não era acarinhada pelo público. Aqui o que mais se queria era ouvir músicas como Chico Fininho, do Reveloso, não é? Ou A Rapariguinha do Shopping. E até havia algumas baladas que passavam, não é? Como por exemplo esta balada que te dou do Armando Gama, que até venceu o Festival RTP da Canção, não é? Ou por exemplo A Cor do Teu Batom, do Hermano José, sem dúvida de facto músicas que até se ouviam e fizeram sucesso, mas o que mais fica para a história é mesmo o pop rock português, não é? Um pop rock português que tem mais de pop do que de rock, pelo menos na maior parte dos casos. Sétima Legião, por exemplo, é mais pop do que rock, não é? Os próprios Band também. Quanto aos Rádio Macau, é mais discutível. Tem músicas dos dois géneros, não é? E pronto, quanto a projetos como GNR, os Chutes e Pontapés, os PSP, os Mão Morta também, que surgem em 86, aí é indiscutível. É rock, não é? Os Mata-Ratos, depois surgiu uma variante muito interessante, porque surgiram vários grupos de que tiveram até pouca expressão, em certa parte, tirando os Meninos da Avó e os Mata-Ratos, que tiveram, de facto, mais expressão, mas de resto surgiram muitos projetos com uma expressão muito humilde em termos musicais e que também tiveram uma existência rápida, como aliás, grande parte destes grupos, mesmo os que tiveram maior projeção, ficaram-se por aqui. Eles não seguiram para a década de 90, ou os que seguiram, depois tiveram um fim pouco digno, no sentido de ser pela porta pequena. Mas, por exemplo, o GNR são uma exceção, tal como os Chutes e Pontapés. Aliás, ficaram bastantes nomes, não é? Agora, o que acontece é que, por exemplo, nomes como Heróis do Mar, como os Sétima Legião, até como os Madre de Deus, embora estes durarem assim mais um tempo, mas aliás, os Madre de Deus ainda existem, mas já não da mesma, nunca mais da mesma forma, né? O seu último grande sucesso data de 2003 e chama-se Oxalá, e já nem é a Teresa Salgueiro que é a vocalista, agora é outra Teresa que se chama Teresa Nunes. Mas os Madre de Deus também surgiram já numa vertente diferente, nem pop nem rock, foi uma vertente inovadora para aquela altura e, portanto, também ficaram na música portuguesa mais tempo. Muito também se deveu à voz da Teresa Salgueiro. Mas contava-lhes eu que estes projetos misturaram-se, aliás. Há de facto muitos projetos pelos quais poderíamos nós aqui falar, não é? E depois há dois projetos que eu acho que poderiam durar muito se não tivessem acabado, no sentido de falecerem. António Variações, em 84, e Carlos Baião, em 88. Enfim, nitidamente projetos pop, mas com uma vertente muito singular, já que Carlos Baião era um grande artista. Escrevia, cantava, tocava, ele fazia tudo. Até para outros artistas. E depois também, enfim, o António Variações, que tinha umas letras de veras interessantes, também era ele que ele escrevia. Letras de veras interessantes e que contavam também muitas coisas que nós hoje, só hoje, é que começamos a compreender de uma outra maneira. Se calhar ele estava à frente do nosso tempo. Aliás, estava à frente do seu tempo. Mas pronto, realmente não há como saber como é que seriam as variações hoje, porque não está cá, né? Nem Carlos Baião. Aliás, foi uma perda esta especialmente dramática, porque faleceu, e ainda ele era bastante novo. E foi, depois descobriu-se que foi enterrado vivo. Carlos Baião não faleceu do acidente, faleceu de ter sido enterrado vivo. Foi um amargo de boca enorme para o povo português, enfim, para todos aqueles que gostavam não só do próprio Carlos Baião, mas também da música portuguesa. Foi uma perda realmente dramática, mas pronto, a vida continuou, não é? E houve outros projetos que engrandeceram a música portuguesa, como este que nós vamos aqui ouvir e que eu já aqui falei hoje, que são os Rádio Macau. A análise sobre a música portuguesa vai continuar a seu tempo. Amanhã estaremos de volta para falar um bocadinho mais sobre a música portuguesa, neste caso, dos anos 70. Fico por aí e então agora vamos ficar com o anzol dos Rádio Macau. Vão também seguir-se outros nomes, outras músicas que dispensam apresentações, mas eu vou dizer só uma delas. Saudade dos Heróis do Mar. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.